Inclina o lápis, desenha o boi, persegue as sombras, não as percebas, abana os olhos e as orelhas, desequilibra, entra na dança e na balança. Para sobre as terras.